Sentar, queridos, por favor. Eu recebi emprestado, logicamente. Tem alguns irmãos que gostam de me abençoar e sustentar o meu ministério. Então, quando eles acham algum material interessante, eles passam para mim. E o Fernando, esses dias, me emprestou um livro que é do Ministério Chamada da Meia-Noite. Gente, quando nós tivermos a nossa página mesmo funcionando, nós vamos ter um link lá que vai, nós vamos estar recomendando outros sites. E dois que eu quero recomendar, para que você possa, entrando na nossa página, acessar direto esses sites. Um deles é o Chamada da Meia-Noite, que tem um material muito equilibrado, muito bom, muito ungido, e a igreja brasileira está precisando disso. Está precisando da doutrina dos apóstolos, está precisando de Bíblia, entende? Para não buscar atalhos perigosos. E esse livro que o Fernando me emprestou, que é dessa do Ministério Chamada da Meia-Noite, ou pelo menos foi publicado por eles, tem o título O Messias, e traz algumas coisas muito maravilhosas, e junto com esse Ministério Chamada da Meia-Noite, perdão. Com o Ministério Chamada da Meia-Noite, existem alguns outros que eu gostaria de recomendar para vocês, entre eles, da Rádio Transmundial. Não sei se vocês se lembram, foi até o Ademir que orientou a gente a estar pedindo. Aqueles livrinhos que tinham mensagens diárias, pão diário, isso mesmo. O negócio está ruim hoje, gente. Será que é? Hoje aconteceu mais um sinal iminente da volta de Jesus. Corinthians foi para a segunda divisão. Vigiem. Será que é isso que está me deixando atordoado? Mais um sinal, meu Deus. E eu estava falando do pão de ar. Ai, meu Deus do céu. E tem lá também ele é da Rádio Transmundial, esse pão diário. Você acessando www.transmundial.com.br, que foi o endereço que o Paulo e a Ana me passaram, você acessa lá, tem uma série de programas, e tem um deles que chama Rota 66, que é com o pastor Luiz Saião, guardem esse nome, um dos pastores mais ungidos desse país. A gente precisa começar a dar valor para quem tem valor, honra para quem tem honra. Luiz Saião, um homem equilibradíssimo, e ele faz esse passeio pelos 66 livros da Bíblia. E ele fala também, agora ele está analisando o livro de Mateus, então, ouvindo essa semana, porque até a Ana e o Paulo me lembraram disso, eu estava me deliciando lá, e no início da semana eu consegui pegar uma mensagem dele, analisando logo o início do livro de Mateus, que fala então do nascimento de Jesus, e eu estava pensando sobre isso. Então, nós estamos chegando mais uma vez, mais um ano próximo do Natal, e a gente precisa estar sempre meditando sobre isso, sobre esse presente que Deus nos deu na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se tem uma coisa que o Antigo Testamento fala e profetiza, é sobre esse Messias maravilhoso que hoje é Senhor da tua vida e Senhor da minha vida, o Senhor Jesus. Coloca lá na tela, por favor, Isaías 9, verso 6. A palavra diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vejam que o texto começa porque um menino nos nasceu, dizendo até a maneira como esse Messias viria ao mundo. E dentre centenas e centenas de palavras proféticas em relação ao Messias, nós temos, por exemplo, sobre o ministério dele, não só sobre o nascimento, Isaías 60, 53, verso 12, por favor. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, olha, dizendo até como ia ser a morte dele. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha que coisa maravilhosa, falando justamente desse período da crucificação, onde ele foi crucificado com ladrões e teve os seus pertences disputados num jogo de sorte e azar. E tudo isso a Bíblia fala, tudo isso a Bíblia relata. Relata muitas vezes com detalhes tão mínimos, que chega a causar uma impressão muito grande, se você fica sabendo e acredita que um texto como esse, por exemplo, foi escrito 700 anos antes do fato acontecer. Então não há dúvida nenhuma que Jesus é o Messias. Mas agora eu queria fazer uma pergunta. Se era assim, queridos, porque é lógico, Deus cuida das nossas vidas. Eu sempre digo uma coisa, você, pelos teus méritos, eu pelos meus méritos, jamais vamos descobrir Deus, jamais vamos ter revelações de Deus. Isso só acontece porque Ele, na sua infinita misericórdia, se deixa revelar, Ele manifesta a sua unção sobre as nossas vidas para que a gente conheça, através do Espírito Santo, essa realidade maravilhosa da aliança que a gente tem com esse Deus maravilhoso. Se dependesse só da gente e não da misericórdia de Deus, a gente não conheceria nada de Deus. Por isso ele se revela na tua vida, se revela na minha vida e se revelou na vida do povo judeu. Amém? Se foi tão claro isso, se ele se revelou de maneira tão clara, por que que o povo judeu não entendeu, principalmente no tempo de Jesus, que aquele que ele via fazendo milagres, citando as escrituras que falavam dele, por que que esse povo não conseguiu entender e ver Jesus como Messias? Se a coisa estava tão clara, se eles tinham as escrituras, o que que aconteceu para aquele povo, na altura em que Jesus veio, não conseguiu de maneira nenhuma enxergar, senão alguns poucos que iniciaram a igreja. Mas a grande maioria do povo judeu, e principalmente as autoridades religiosas, que estavam ali para mostrar e ensinar o caminho para o povo, ensinar sobre o Messias. Quando o Messias chegasse, eles deveriam apontar, olha, pelos sinais que estão acontecendo sobre a vida desse Jesus, ele é o Messias. Por que que isso não aconteceu? Se tudo estava tão claro para aquele povo. E aí, queridos, nós precisamos fazer outras duas perguntas para a gente poder responder esse questionamento que pode influenciar, como tem influenciado a igreja cristã dos nossos dias. Já chego lá. A primeira pergunta seria: o que as pessoas queriam ver no Messias prometido? E a segunda pergunta: o que lhes foi ensinado pelas autoridades religiosas da época? Por que que eu estou fazendo essas duas perguntas? Porque aqui nós vamos ter a resposta dessa ignorância do povo judeu naquela hora, que deveria olhar para Jesus e falar: esse é o Messias, e recebê-lo nas suas vidas. Bom, a primeira pergunta: o que as pessoas queriam ver no Messias prometido? Se a gente for olhar a história de Israel, a gente vai ver que depois de um tempo daqueles reis, principalmente do reinado de Davi, depois de Salomão, a nação começa a cair numa mediocridade e num pecado constante, que aí passa a ser alvo fácil das nações vizinhas, e começa a ser invadido por essas nações. E aí são sucessivas invasões, primeiro Babilônia, Assíria, depois Babilônia, depois Império Medo-Persa, no tempo de Jesus, Império Romano, todo mundo em cima da Judéia, detonando aquele país, e eles vivendo como escravos. Essa é a história de Israel. Quando Jesus chega em Israel, quando ele está ali, quando ele nasce, depois quando ele cresce, começa o ministério terreno dele, Israel está sob o jugo do Império Romano, é mais um jugo. Tem algumas profecias que mostram Jesus, ou melhor, mostram o Messias como alguém sofredor, como alguém que as pessoas iam olhar e não iam dar nada, iam sentir pena dele. Então mostram como aquele cordeiro que viria a ser sacrificado pelo bem daquelas pessoas. Só que o moral e a raiva do povo judeu em relação ao conquistador estava no limite. Tanto que um cobrador de imposto na Judéia, que fosse judeu e estivesse trabalhando para os romanos e cobrando imposto do povo judeu, ele era odiado pelos judeus. Por quê? Porque eles olhavam para ele e viam um cooperador do inimigo, aquele que trabalhava para o inimigo para oprimir mais ainda o seu povo. Por isso que Zaqueu, eles eram odiados pelo povo judeu. Por quê? Por causa dessa cooperação. Então o povo não queria mais saber disso. E de repente vem Jesus, ao invés de vir num cavalo branco, com divisas de general, com um exército gigantesco atrás dele, para expulsar o Império Romano, vem um cidadão que fala muito mais para o coração das pessoas, montado num burrico, e chega falando sobre servir o próximo. Então, o primeiro grande problema aqui é: as pessoas queriam e já tinham feito um modelo do Messias nas suas cabeças e nos seus corações. Olha o perigo, gente. Um Messias que se moldasse às necessidades do povo naquela altura. Veja bem como tem particularidades com os nossos tempos, com o tempo atual da igreja. Quem nunca ouviu um discurso de algum pregador cristão dizendo que Deus está a teu serviço? Que você pode conseguir tudo. E aí o cara vai recebendo essa informação e vai achando que Deus é um cara que vai se moldar a todas as minhas necessidades. Beleza, só tenho vantagem aí. Está traçado um Deus que eu quero para a minha vida. Eu vou conseguir dele tudo. Esse negócio de direitos é maravilhoso. Deveres eu não me preocupo muito, porque eu não ouço falar disso. Com o povo judeu daquela altura, aconteceu mais ou menos isso. Eles tinham moldado um general que iria expulsar o invasor para que eles pudessem ficar ali. O próprio Judas talvez tenha traído Jesus para ver se Jesus reagia e punha os exércitos celestiais na batalha. Só que ele veio para morrer. Mas essa não era o perfil que o povo queria para o Messias. Queria aquele general libertador. E hoje muitas pessoas estão buscando também aquele Deus que o sirva em todas as circunstâncias. Me dá, me dá, me dá, me dá, porque eu quero. Se parar de me dar, eu vou brigar. Isso é muito, muito perigoso. A segunda pergunta: o que lhes foi ensinado pelas autoridades religiosas da época? E aí a gente precisa também voltar um pouquinho na história. Então, ao longo da história do povo judeu, eles amargaram essas muitas experiências de sofrimento, de cativeiro, de servidão, de serem escravos de outros povos. E o interessante é que quando a primeira leva de judeu volta daquele primeiro cativeiro, do cativeiro da Babilônia, quando volta, essa primeira leva vem liderada por um cara chamado Zorobabel. Chega em Jerusalém, mais ou menos 50 mil pessoas. O rei tinha permitido que mais pessoas viessem. Muitos judeus não quiseram abandonar o cativeiro, achando que lá estava melhor do que voltar para reconstruir a cidade, para tomar nas suas mãos a responsabilidade de restaurar Israel. Ficaram lá. Então veio só esse povo. Depois veio uma segunda leva, algumas décadas depois, e essa segunda leva, quando chega em Israel, ao invés de ver aquela primeira leva mandando bala, restaurando tudo, restaurando a religião, encontra um povo vivendo na mais terrível malignidade. Tinham se esquecido de Deus, estavam vivendo na promiscuidade, estavam uma bagunça generalizada. Então Esdras, que estava comandando o segundo grupo, precisa restaurar a vida religiosa do povo. O que que acontece, gente, à medida que o povo chega em Israel e começa a trabalhar para a restauração da nação, como um todo? Era o povo de Deus, então precisava restaurar o templo, as casas e a fé, e a sua religião, e a sua aliança com Deus. Aí iam passando os anos, e esse povo ia fraquejando cada vez mais, no final, depois de décadas, ele estava absolutamente mundano, vivendo como os outros povos vizinhos. Então alguns religiosos pensaram assim: bom, a gente precisa apertar o cerco, apertar o cinto desse povo. A gente precisa estar mostrando que as leis têm que ser obedecidas. Então um grupo de pessoas religiosas começam a analisar as leis, interpretar essas leis, escrever sobre as leis, e dizer como o povo deveria praticar e obedecer aquelas leis. Gente, aí entra um outro problema muito sério que nós vivemos também, que a igreja cristã já viveu e vive ainda. Entra a interpretação humana naquilo que Deus passou para o homem. Então Deus dá uma ordem. Eu recebo essa ordem, ao invés de cumprir perfeitamente essa ordem, eu leio e reinterpreto essa lei e passo para o povo. Isso é a maior roubada que pode acontecer. Por quê? Porque entrou a tradição humana no meio do povo de Israel. Então, uma outra coisa que Jesus, quando começou o ministério terreno dele, viu em Israel foi: a tradição humana tinha passado em importância as escrituras sagradas. E a gente vê isso, Mateus, capítulo 15, de 1 a 11. Esse é o texto seguinte, Fábio? Mateus, é? 15, de 1 a 11. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Até aí, não é? Bom, olha que coisa impressionante. Jesus está jogando na cara dos fariseus, dos religiosos, que eles estavam dando mais importância para as tradições dos homens. Aqui, Jesus é questionado e rapidamente ele fala da importância do coração, na interpretação daquilo que Deus diz. E aí ele chega até a dizer assim, olha, vocês estão muito preocupados com o que vocês vão comer, comidas que são proibidas pela lei de Moisés, vocês não põem na boca. Mas o que sai da boca de vocês, esse tipo de julgamento, tipo de atitude, e aí ele cita um caso. Os filhos de pais já bastante idosos, que não podiam mais trabalhar, eles tinham, segundo a lei, que ser sustentados por esses filhos. Honra teu pai e tua mãe. E o que eles faziam? Eles iam ao templo e diziam assim, eu quero abrir mão desse sustento do meu pai. O que eu faço? Eu estou fazendo uma declaração diante do sacerdote de que todas as minhas finanças pertencem ao templo. Ou seja, ele passava o dinheiro dele, aquilo que ele ganhava, para os cuidados do templo. Passava de maneira fajuta. Para que o pai e a mãe não pudessem, de maneira nenhuma, olha que loucura, recorrer a esse filho para poder conseguir sustento, comprar remédio, ter um lugar para morar, esse tipo de coisa. E Jesus dizia assim, vocês estão fazendo isso? Parece que é uma atitude digna para caramba, mas vocês estão simplesmente fugindo da responsabilidade do sustento dos vossos pais. E depois, gente, a coisa era tão monstruosa que esses mesmos que faziam essas declarações muitas vezes voltavam para o templo e diziam assim, vem cá, quanto que você me cobra para livrar a minha cara desse juramento que eu fiz de dinheiro, de todo o meu dinheiro pertencer ao templo? Ah, tanto. Então fazia assim um acerto bem à la brasileira e o cara ainda se via livre disso daí. Então Jesus está enfiando o dedo na ferida e dizendo assim, meu, vocês passaram por cima da vontade de Deus, vocês passaram por cima da santidade desse Deus para viver debaixo de tradição de homens. E a gente sabe, queridos, que isso tem acontecido de uma maneira bastante clara nos nossos dias. Tradição humana, vocês sabem. Tem ramos do cristianismo que hoje vivem só baseados nas tradições humanas. As escrituras perderam totalmente o valor e o que tem valor são as tradições. E a gente sabe onde isso levou a igreja. A um esfriamento total e absoluto. Então vejamos. Jesus, quando inicia seu ministério terreno, ele se depara com esse povo que esperava um Messias libertador, que os livrasse do jugo do inimigo, que era o Império Romano. E mais, que aprendera mais sobre tradição religiosa do que sobre as escrituras sagradas. O que que levou esse povo que praticava essas duas coisas? Levou a olhar o Messias, conviver com o Messias e não notar que aquele era o Messias. Isso é tão sério que passado 2000 anos eles ainda esperam pelo Messias. Tendo as escrituras que falam do Messias, junto com eles, sendo estudadas e analisadas pelas crianças até a idade adulta, e eles não conseguem enxergar Jesus como Messias. Graças a Deus, e esse até seria um sinal, muitos judeus, principalmente judeus ortodoxos, têm visto, ao analisar e estudar a Bíblia, isso tem acontecido muito, mas eles são profundamente perseguidos, por isso muitos movimentos judeus messiânicos têm se mantido em segredo, para que eles não sofram represálias. Mas muitos rabinos até têm estudado verdadeiramente as escrituras com o coração aberto, deixando de lado as tradições humanas, e conseguem ver então em Jesus o Messias esperado. Graças a Deus que isso tem acontecido. E a gente sabe que no final, quando tiver para ser traçada a batalha do Armagedom, a gente sabe que ali o povo judeu, quase na totalidade, vai se converter e reconhecer que Jesus é o Senhor. Mas a coisa já começa a acontecer. Então, o Messias que o judeu queria era um. E o que, que eles receberam no lugar? Isaías 29, 13, Fábio, por favor. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Então, não há temor no coração do povo, o coração deles está longe do Senhor, e o seu temor consiste apenas em mandamentos feitos e criados na cabeça do ser humano. E esses mandamentos de homem é o que tem afastado muitos da verdadeira comunhão com Deus. Muitos cristãos, queridos, ao longo da história, têm também esperado um Messias que possa servir às suas necessidades, aos seus sonhos, aos seus desejos. Só conseguem ver alguém que tem obrigação para com os seus filhos. Por exemplo, tem muito cristão hoje que está dentro da igreja buscando apenas... Estou falando apenas, porque ele dá tudo isso que eu vou falar, mas a coisa fica perigosa quando o cristão busca só isso. Então tem muito cristão buscando prosperidade, tem muito cristão buscando poder, tem muito cristão querendo ficar imune a qualquer tipo de problema, tem muito cristão querendo se livrar da responsabilidade que ele tem diante de Deus, e eu explico isso. Coisas que ao longo do tempo foram sendo confirmadas e ensinadas em forma de tradição humana. Por exemplo, nós temos aí teologia da prosperidade, que ensina que você, não é que você pode, você deve ficar rico financeiramente, você deve ficar rico. Deus te separou para riquezas, porque ele é dono do ouro e da prata. Aí você vai nas escrituras e você vê, esse Messias, não o que foi moldado pela teologia da prosperidade, mas o Messias mesmo, o Messias bíblico, dizendo assim: não é hora de juntar tesouros na terra, mas nos céus, onde traça e ferrugem não vão consumir esses tesouros. Você tem doutrinas que transformam os cristãos em verdadeiros super-homens. Tem hoje uma igreja gigantesca no Rio de Janeiro que prega que uma vez tendo Jesus na tua vida, você não precisa fazer mais nada, nem se batizar nas águas, nem vigílias e orações, porque Jesus já fez tudo isso por você. Moldaram um Cristo diferente das Escrituras. Porque o Jesus das Escrituras diz assim: eles foram acusados, eu estou vendo que os teus seguidores, os teus discípulos não jejuam, e aí Jesus fala assim: eles não estão jejuando porque eu estou com eles agora, mas vai chegar um tempo que eles vão ter que jejuar e bastante. Oração tem que estar na tua boca, tem que estar na minha boca, senão a gente dança e dança feio. Mas existe uma doutrina que está amealhando multidões aqui no Brasil, gente, e ela já veio de fora, já contaminou um outro país, com esse tipo de conversa. Você não precisa fazer mais nada, porque tudo Jesus já fez por você. É só você ficar tranquilo, deitado em berço esplêndido, como o Brasil, que o resto Jesus vai fazer. E aí você fica sem orar, você fica sem acreditar, e a única coisa que Jesus é para você é aquele amuleto, é aquela coisa sobrenatural que vai te dar carro novo, casa nova, saúde, todo tipo de bênção, porque maldição não vai te tocar nunca mais, problema você não vai ter nunca mais. Isso, diante da Escritura que eu conheço, é uma verdadeira aberração, mas existe um ministério vivendo dessa maneira. Por exemplo, doutrina da maldição hereditária. Também uma outra coisa que está sendo muito explorada nas igrejas cristãs de hoje. E sabe o que é isso, gente? É você chegar e jogar para o teu passado, ou para o teu antepassado, a culpa de problemas que você possa vir a ter hoje. Aí o cara de repente está doente, e ele passa por uma sessão em que a vida dele é analisada, e não só a dele, até o nascimento, mas às vezes até intrauterina, acredite se quiser, e também dos seus familiares. Porque se um familiar teu praticou feitiçaria, você tem que fazer uma reza para cortar e acabar. Eu chamo de reza, gente, porque eu não consigo chamar de oração. Um texto que você lê, isso está acontecendo dentro das igrejas evangélicas, um texto que você lê e anula a ação do diabo, do demônio hereditário que chegou até a tua geração. Aí, esse Messias bíblico que nós cremos, a palavra diz que quando eu creio nele, tudo que era passado ficou no passado, e eis que tudo se fez novo a partir daquele momento. Esse evangelho que eu creio diz que Deus perdoa o tempo da ignorância e bola para frente a partir do momento que você tiver aceitado Jesus. Essa Bíblia maravilhosa que eu creio diz que jamais, jamais você será responsável por atitudes de um parente teu ou de um antepassado teu diante de Deus. Está lá escrito com todas as letras da maneira mais clara possível. E existem multidões estudando esse tipo de ensino. O que é isso, gente? Sabe aquele cara que gosta de... Ele é místico e gosta de se sentir dono da situação? Quantas pessoas não têm esse perfil e não gostam de se moldar ao Deus que pede tudo para ele? Dá tua vida aqui, agora sou eu que cuido da tua vida. O cara não tem essa característica, ele prefere um Deus que ele pegue, molde, tire o que vai dar prazer para ele, o resto ele elimina e diz que não existe. O que isso pode trazer? Um engano monstruoso, como trouxe para o povo judeu da época de Jesus, até hoje, esperando o Messias. Eu ainda morava em Portugal, quando faleceu um rabino, o rabino líder da comunidade judaica de Nova York, e correu um boato lá, de que aquele rabino seria o Messias. Gente, não sei se vocês se lembram disso, aconteceu no final da década de 80. Fretaram aviões e mais aviões de Israel para Nova York, porque eles foram no velório desse rabino, esperando que esse rabino ressuscitasse no dia do serviço fúnebre. Mas os aviões desciam com aqueles judeus ortodoxos que usam chapéu, aquela costeleta sem cortar o cabelo, desciam de monte lá, porque eles estavam aguardando. Dá dó, é uma pena, porque é um povo que Deus olha, e é um povo que infelizmente ainda entristece muito o coração de Deus, porque não consegue ver o Messias, Jesus, e está aí batendo cabeça. Agora, muitas vezes isso tem se voltado para nós. Muitas vezes somos nós que estamos perigosamente moldando Jesus do jeito que a gente quer. E, gente, voltando agora para aquilo que eu falei no início, sobre o nascimento de Jesus, afinal a gente está chegando perto do Natal. A gente vê, até na mensagem, ou naquilo tudo que aconteceu no nascimento de Jesus, que envolveu o nascimento de Jesus, mensagens tremendas para a igreja, para a gente viver de acordo com isso. Basta a gente não fazer jogada com Deus. Basta a gente querer servir a Deus do jeito que Ele é e do jeito que Ele quer ser servido. Não inventar moda. Bota lá Mateus 1, a partir do verso 18, Fábio. Mateus 1, 18 a 24. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Gente, no nascimento de Jesus, você vê uma série de coisas que acontecem para mostrar como é que deve ser a prática do nosso cristianismo. A gente vê nesse breve relato que tem, o cristianismo vai envolver visão, vai envolver o manifestar sobrenatural de Deus, envolve e tem que envolver obediência. A primeira reação de José foi falar assim: meu, eu vou deixar essa moça, ela aprontou, ela aparece aqui, nós nunca coabitamos juntos e ela aparece grávida, estou indo embora para não difamá-la. Aí o cristianismo que quer ser vivido verdadeiramente, como as escrituras falam, ele manifesta nessa hora o sobrenatural, e a gente tem que estar ligado com isso. De repente José tem um sonho, e o anjo diz: ó, fica tranquilo, porque aquilo que está no ventre dela foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, e você vai dar o nome de Jesus, e ele vai ser o Salvador do mundo. Quando ele acorda, o que o cristianismo requer? Obediência. Diante da direção de Deus, José vai e obedece e faz tudo como o Senhor ordenou. Só na parte do nascimento a gente já vê um recado desse. Lucas capítulo 2, Fábio, de 8 a 15. Lucas capítulo 2, de 8 a 15. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Até aí? Isso. Gente, o nascimento de Jesus envolve o quê? Alegria e louvor. Quando aqueles pastores que estão pastoreando as ovelhas, tranquilo, na boa ali, judeus, quando eles recebem o recado dos céus de que Jesus estava nascendo na terra, o Salvador do mundo, o céu manda um recado que é deve ter sido a cena mais linda que aqueles pastores jamais viram. O céu se abrindo e aquele coral de anjos cantando e adorando a Deus por causa de Jesus. E aí muitos de nós vivem um cristianismo. Quantas e quantas vezes eu não ouvi de pessoas, de irmãos, dizendo assim: eu chego sempre depois do louvor, porque o louvor me cansa um pouco, o som é alto, e eu gosto até da palavra. Aí você fica pensando: meu, como é que um cristão pode falar uma coisa dessa? Nós deveríamos ter um cristianismo, viver um cristianismo que a gente sinta falta de adorar a Deus. Porque esse Jesus, esse Messias, que veio e salvou a tua vida, a minha vida, tem que ser louvado, adorado, glorificado por tudo que ele é. E esse momento deveria ser um momento sobrenatural no nosso relacionamento com Deus. E tem gente que não dá muito valor, porque não gosta, porque cansa ficar de pé. Nesse momento tem gente que se derrama, que se derrete, e é bonito isso. Deus é tão maravilhoso que à medida que nós nos entregamos dessa maneira, na adoração a Deus, para que Ele seja honrado, para que Ele seja glorificado, muitas vezes somos nós que somos abençoados, não é? Já viu quando termina aquele louvor que você sai numa alegria, você fala, meu, o mundo pode acabar agora, eu vou me encontrar com o meu Senhor. É assim que precisava ser. E isso aconteceu naquele momento em que os pastores são avisados, o céu se abre e manifesta todo louvor, toda adoração, pelo que estava acontecendo na terra. E o povo judeu lá, com as suas tradições, perdeu a oportunidade de fazer uma festa na terra, que eu e você não venhamos a perder essa oportunidade. O teu cristianismo tem que ser celebrado. O teu cristianismo tem que ser uma festa, porque o Salvador veio e tocou a tua vida e fez o Espírito Santo habitar no teu coração. E isso não é pouca coisa, queridos, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 2, a partir do verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aí? Amém. Glória a Deus. Gente, um nascimento envolto em poder. Uma estrela guiando. Naquele programa da Rádio Transmundial, Rota 66, o pastor Luiz Saião, ele diz assim, analisando esse texto, ele diz assim, olha, muitos astrônomos, muitos cientistas tentam ligar a aparição dessa estrela, talvez com um cometa. Esses cometas, por exemplo, como o Halley, que de tantos em tantas centenas de anos passa pela Terra e a gente consegue ver. Mas ele estava dizendo o seguinte, que não há nenhuma comprovação de que um cometa desse tenha passado nessa altura. Então o que, que foi? É uma estrela mesmo, é uma aparição sobrenatural no céu, para aqueles que estavam interessados em adorar Jesus, em reconhecer Jesus como Messias, é para eles serem dirigidos por aquela estrela. Quando aquela estrela começa a passar e para sobre a manjedoura, eles ficam cheios de alegria, porque aquela estrela vinha orientando aqueles homens desde o Oriente, e para justamente sobre aquela manjedoura, e aí eles puderam adorar ao Senhor. Olha que coisa linda. E depois, eles são avisados de maneira sobrenatural por Deus que eles não deveriam voltar para o rei Herodes, porque o rei Herodes queria saber onde estava Jesus para poder matá-lo e não adorá-lo. Então, o nascimento de Jesus é envolto em coisas sobrenaturais, em revelações, em obediência, em louvor e adoração. E não tem só isso, gente, não tem só isso. Para a gente saber que nós vamos ter lutas, uma das coisas mais terríveis sobre a face da terra aconteceu próximo do nascimento de Jesus. Quando Satanás se levanta com todo o seu furor, com todo o ódio, tentando matar o Salvador do mundo, ele toma conta da vida de Herodes o Grande, que cheio de ciúme, de inveja, fala assim, pô, mas os caras foram embora. Os magos foram embora e não disseram onde está esse Messias. Então faz o seguinte, criança de 0 a 2, mata todo mundo. Porque já que eu não vou achar, onde que vai nascer? Ah, as escrituras dizem que é em Belém. Então vai para Belém e mata toda criança de colo até 2 anos de idade. E é aquela carnificina, e a gente fica pensando, meu, que coisa horrorosa. E às vezes a gente não gosta muito de tocar nesse assunto, né? Essa matança que aconteceu em meio a um momento tão sublime da presença de Deus nos abençoando aqui na terra. Mas isso é para que você e eu saibamos que essa batalha espiritual vai continuar acontecendo. Até nós irmos ao encontro do Senhor, ou até o Senhor voltar com a igreja para reinar aqui na terra, até isso acontecer, nós vamos ter essas batalhas espirituais, onde Satanás se levanta para infringir castigo, dor, sofrimento para a humanidade. E ele é o príncipe desse mundo. Por exemplo, essas coisas que estão acontecendo em Cuba, na Venezuela. Está batendo em quem, gente? Está chegando em quem? Está chegando na vida dos nossos queridos irmãos. Eles talvez sejam os primeiros a sofrer, mais do que os outros. Injustiças sem fim. Essa é a batalha espiritual que acontece em relação às nossas vidas. É Satanás usando as suas últimas armas para ver se faz você e eu desistirmos. E aí, sabe quem desiste primeiro? Aquele que moldou um Jesus de acordo com as suas necessidades. Esse puxa o carro primeiro. Esse não aguenta. Por quê? Porque ele está servindo a um Deus que não é Deus. Ele está servindo a um Messias que não é o Messias bíblico. É o Messias que ele criou na cabeça para os seus interesses. Os ensinamentos que vêm e que deturpam as escrituras vão fazer também que esses que creem nesses ensinamentos sejam os primeiros a cair fora. Por isso, queridos, a gente precisa ficar com uma visão firme e não cometer o mesmo erro que o povo judeu cometeu há 2000 anos atrás. Por favor, Jesus é esse Jesus. Ele merece toda a honra, todo louvor e toda a glória. Ele exige de você e de mim obediência acima de tudo. Se você ler, vamos dar uma olhadinha. Isaías. Sessenta e um. A partir do verso 1, Fábio. Isaías 61. 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus, e isso Jesus repetiu na sinagoga quando ele entrou no início do ministério dele terreno, foi dado a ele a oportunidade de ler um texto. Ele abre os rolos das escrituras e vai em Isaías, e esse texto que está escrito dessa maneira, ele leu ali para aquelas pessoas e disse: hoje está se cumprindo essa palavra. Então isso daí é relacionado, tem a ver com o Messias, com o teu Senhor e Salvador Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse é o perfil do Senhor e Salvador da tua vida. Por isso que a gente ora em relação a enfermidades, por isso que a gente ora para que os nossos familiares sejam salvos, libertos, por isso que a gente clama por emprego, para que você tenha um emprego digno, para que você consiga o pão de cada dia, o sustento digno. Por quê? Porque o Senhor disse que ia intervir em todas estas áreas da tua vida. Mas esse Senhor não é só para isso, ele exige adoração. Ele exige obediência. Nós temos responsabilidades. A gente também tem que apregoar esse ano do Senhor. A gente também tem que dar frutos no nosso cristianismo e pregar. Tem cristão que está tranquilo, acomodado na sua salvação pessoal. Bom, eu estou salvo, está resolvido, zerei a conta, não tem mais problema. Ao passo que tem outros cristãos que tem um amor ardente pelas pessoas que estão aí fora, morrendo e indo para o inferno, e movem montanhas para que essas pessoas sejam alcançadas de alguma maneira. E esse é o Cristo que nós devemos servir. É isso que ele exige de você e de mim. E não dói, não é difícil. Se a gente parar para conversar com um ex-macumbeiro, vai ver o que ele pede, vai ver o que Satanás pedia para um cara desse, para esse cara poder servir a ele. Está aqui a Jane e o Cleiton, né? Deus abençoe a vida de vocês, esse casal que está com vocês, né? Deus abençoe. E esse casal, como disse a Jane aqui, quando ela veio me cumprimentar, eles são fundadores da Fonte da Vida, né? Só que eles moram lá no Canal 1 e estava difícil, e agora eles estão congregando para lá, mais próximo da casa deles. Mas Conheço a história desses dois. Eram pessoas, na casa de vocês, na sala, estátuas, né? Do chifrudo, desse tamanho assim, né? E cultuavam tudo, e era aquela coisa. O inimigo dava poder, mas o que, que ele exigia, não, Cleiton? Para que vocês pudessem. Quanto tempo faz que vocês se converteram? 17 anos. Os dois foram na mesma época? É? 17 anos. Vocês eram o quê? Prática do quê? Umbanda e candomblé. Magia negra. Lembra, Jane, quando nós subimos um morro lá para libertar aquele Sérgio? Está firme até hoje com o senhor. A gente estava dando testemunho e ele apavorado com o envolvimento dele com a magia negra, com banda e coisa e tal. A Jane falou, não, fica tranquilo, teu Deus, o Deus que você vai servir agora é muito mais poderoso. Tu está firme até hoje com o Senhor Jesus. Salvou-se a família toda para a honra e glória do Senhor. Então é isso, gente, a gente tem que fazer a nossa parte. Não é refresco. Talvez aquele povo esperasse um refresco maior. O cristianismo não é refresco. Cristianismo não é arrumar um Deus que se molde às minhas necessidades. Eu preciso chegar para Deus e falar, Deus, o que o Senhor quer de mim? E aí eu me moldar a esse Deus maravilhoso. Amém? E assim, queridos, todas as áreas da tua vida vão estar cobertas pela mão poderosa desse nosso Salvador. Porque Ele prometeu bênçãos, sim, para as nossas vidas. Mas a gente precisa viver um cristianismo autêntico, um cristianismo que dê frutos, um cristianismo que nos torne alegres, novas criaturas, conscientes de que o inferno não vai ser mais o nosso destino, mas o céu. Toda lágrima vai ser enxugada, toda doença vai ser curada do nosso corpo, e a gente vai viver eternamente com o Senhor e para o Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, queridos.